de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou aqui na companhia de Giovanni. Opa, um salve a todos. E hoje nós estamos trazendo um convidado especial, um grande colega meu da faculdade, que juntos aí estudamos 4 anos na faculdade de administração, meu colega Ivo Maranho. Fala, galera, tudo beleza? Sou o Ivo, como o Henrique me apresentou, estudei administração com ele, sou formado, tenho 2 anos de experiência no mercado financeiro, já passei por quase todos os tipos de investimentos, desde poupança até criptomoedas. Esse semestre eu iniciei uma pós-graduação em finanças, investimentos e banking e estamos aí para tirar dúvidas de vocês, falar sobre investimentos, sobre grana, que todo mundo gosta, né? Sim, o Ivo, ele é um cara já líder, né? Dizendo assim, melhor dizendo já, né, Ivo? Posso dizer assim ou não? Posso dizer que já tive experiências com trades aí, seja no swing trade, day trade. Todos esses tipos de operações aí eu já fiz. Tem várias maneiras de ganhar dinheiro na bolsa, ali, umas mais fáceis, outras mais difíceis, outras mais arriscadas. Tem para todos os gostos. Bacana, cara. Só para contextualizar o pessoal, a gente, durante a época de faculdade, a gente teve aula com, acho que eu diria, com 2 professores assim que foram muito emblemáticos. O primeiro foi o professor Júlio, né? Que eu acho que dá uma aula incrível, né? A história do Brasil, quando ele dava, em questão de introdução à economia, ele dava uma aula perfeita, assim, incrível. E um cara, assim, que valia, assim, o curso valeu pela aula desse cara, foi o professor Jorge, que inclusive ele sempre tá aí na RPC. Eu acredito que o Giovanni deve ter visto ele na RPC, professor Jorge Luiz Prado. Já, pô, direto ele aparece no jornal. Então, ele foi nosso professor de mercado financeiro, ele é dono de uma franquia da XP, né? Um abraço, professor Jorge, que acredito que ele der. Eu vou mandar o link depois pra ele escutar esse podcast. Foi nosso querido professor, né? E ele foi um professor, assim, que marcou muito, né? A nossa bagagem de administrador. E a gente tem muita saudade também de ter aula com ele, né? Pela forma que ele conduziu a turma. E foi assim, uma espetacular o semestre com ele. E desse semestre, muitos... Pode falar. Um comentário sobre o Jorge, professor muito bom. Passou muito conteúdo para nós ali. E outra coisa que ele proporciona para nossa turma, uma viagem para B3 e para a própria XP, o prédio da XP lá em São Paulo. A gente conseguiu visitar, ver como funciona tudo por dentro. Estamos a B3 aí. Chegamos até a ver o próprio Benchimol, para quem não sabe, é o sócio fundador da XP e o controlador da empresa. Tivemos todas essas experiências aí. E vocês chegaram aí no prédio da Bovespa ou não? Também, né? Sim. A gente visitou de manhã a B3. A gente fez um monte de fotos lá. Teve o Jorge e mais algumas pessoas lá. Bateram um botãozinho. Ah, sim. Para iniciar o mercado. Para iniciar o pregão, né? E tem... Não sei se você chegou a ver. Eu postei na época. Sim, eu lembro. Atrás e tal. Então, experiência bem bacana aquele dia lá. Foi mais ou menos nesse período aqui que a gente foi. Perto da primeira semana de maio, mais ou menos, se não me engano. É, ele foi um professor muito marcante, assim, na faculdade, sendo que tanto você quanto muitos colegas nossos, eles saíram investindo, né? Depois da aula dele, né? Começaram a investir. E se virou, assim, tipo um grupinho, né? Você ali, ó, teve os seus colegas ali, tudo, virou um grupinho de investidores ali na sala. Era uma coisa, assim, sim, o pessoal dos banqueiros, assim, da turma, era uma coisa bem... Era uma coisa bem legal. Era multimilionário ali, mas era... É, os caras começaram a fumar. Lembra aquela vez que vocês começaram a falar na pizzaria? Eu fiquei, gente, que é isso? Os caras falando de investimento aqui. Já sai de lá o Lobo de Wall Street. A gente é doido nessa parada aí. Eu sempre fui o Henrique me conhece bem. Era bem, bem pão duro, né? Ainda é pão duro. Mas eu sou bem, bem menos agora, Pia. Tô bem flexível nessa questão. Mentira! Só que então, o que que eu fazia? Eu tinha sempre essa vontade de investir, esse desejo, só que eu nunca tive acesso ao conhecimento e um conhecimento preciso. Aí veio 2019, a gente começou a estudar o mercado financeiro ali no, Na faculdade eu fui entrando nesse ramo. O que eu fazia antigamente? Eu ganhava uns 900 e poucos reais no meu estágio. Gastava uns 100 no máximo. O resto eu deixava na poupança, acumulando, acumulando, acumulando. Aí quando eu conheci o mundo dos investimentos, Tesouro Direto, CDI, fundos imobiliários, ações, ETFs, eu fui começando a migrando. Daí joguei um pouquinho ali, joguei um pouquinho aqui, foi vendo que rendendo, foi pegando a experiência e hoje é tudo tão, tão natural assim. Eu fui até da própria poupança, que eu falei, mesmo vários degraus, ação, fiz até day trade, infelizmente não tive sucesso. Até cheguei nesses últimos meses desse ano a criptomoedas, que é talvez um dos investimentos mais voláteis e complexos de a gente Trabalhou com o Aurélio ou não? falar. Não entendi. Trabalhou com o Aurélio? Não, essa não. Não achei. Eu no, nas Essa criptos não. eu só mexi com o próprio Bitcoin, que é o mais simples de você explicar o conceito dele. Sim, ele é mais conhecido, mais aceito. Ele tem características de reserva de valor. Para quem não sabe, tem limite de emissão de bitcoins. Não existe assim, ah, tantos bilhões. É só 21 milhões de bitcoins que existirão. E quanto mais passa o tempo, menos vai se minerar. Ele tem uma característica muito similar ao ouro nesse sentido. Aí mais algumas duas lá, que é o Dogecoin, que é a famosa moeda do Musk, que ele fala bastante, e uma outra que eu escolhi lá, chamada Zilliqa. Não sei se pronuncia dessa maneira certa. Tem também a nossa Eu tive a real, acho que oportunidade. vocês ficaram sabendo. Tem uma cripto brasileira, só que como ela é uma cripto brasileira, fica um pouco mais difícil da gente achar. Eu, por exemplo, eu opero por uma corretora gringa chamada Binance. Aí essas locais assim, a gente tem mais dificuldade de achar, mas era um investimento interessante. Só que assim, já vou adiantando para criptomoedas, criptoativos, assim, é 10% do teu patrimônio no máximo, se for bem bem exposto. Porque a chance de dar certo é muito grande. Vamos dizer assim, a chance de você conseguir retornos estratosféricos é gigante, mas a chance de perder tem volatilidade, existem esses riscos aí. Equivalente, né? Isso. Olha só, acabei de botar aqui o real no Google. No momento ele tá valendo mais ou menos. Deixa eu ver que número é esse aqui. Tem umas 3, 6, 10 casas depois da vírgula. Tá valendo uns um décimo de centavo, mais ou menos. Algo do tipo. É um décimo de centavos de dólar ou de real mesmo? Real. Essa daí é um bom risco que você pode correr, né? Você mete tipo R$ 100 ali e você compra 10 mil tokens, né? É, Só que o. assim é mínimo que você tem que apostar, né? A É, chance da média é muito esse grande. é o negócio, né? Que eu sempre vejo o pessoal falar que é a questão do timing. Como você falou, o negócio ele pode dar uma estilingada do dia pra noite e virar um fenômeno. Foi, acho que, o caso da Deixa eu até te Bitcoin dar um mesmo. exemplo de timing que aconteceu comigo esses últimos dias. Como eu falei, eu comecei esses meses atrás a criptomoedas, daí eu fui pelo Bitcoin, que é o mais fácil, simples. Não preciso explicar o que é isso. Aí eu conversando com meu amigo, até deixar um salve para ele, Ayrton Pitch Money. Conversando com ele falou assim: cara, compra Dogecoin, mano. Dogecoin, essa moeda vai estourar, vai estourar. Aí eu não tinha esse conhecimento dos altcoins, que são essas criptos aí menores. Aí eu busquei informação, fiz a conta na Binance, joguei uma graninha, desde que foi R$ 80. Passou dias e dias ali, dias ali. O Elon Musk posta um meme no Twitter, uma tempestade de areia, com o um rostinho do Dog, que é o Dogecoin, tem um rostinho de um cachorro ali, eu não sei exatamente qual. Vou É, postar um meme de uma nuvem de areia atropelando uma cidade, assim. Cara, para quem aquele negócio conhece a estourou, estourou. O quê? internet, é literalmente hoje, né, a moeda. Isso. Essa é uma moeda, se você pegar a história dela, é criada por uns jovens americanos ali, a modo de zoeira, assim. Uma moeda da zoeira. Só que ela foi pegando a preço e como o homem mais poderoso do mundo é entusiasta dela, é bom sempre ter uma graninha ali. Então, dessa brincadeira, esses R$ 80 que eu coloquei se multiplicaram umas 2, 3 vezes nesse último mês. Por causa do nosso amigo Musk lá, que fez as tweets. Deu uma forcinha. É. É, uma coisa importante que também, eu não sei se vocês conhecem, tem a plataforma da Cost TV. Não sei se alguém de vocês conhece, um novo YouTube. Não conheço. Não. De novo eu já ouvi É, falar. a Cost TV é uma plataforma que está surgindo, tem até aplicativo agora para celular, é como se fosse um YouTube, só que em vez de você ter aquelas regras de monetização, você ganha desde o primeiro vídeo. Então, né, Interessante. você pode postar um vídeo lá e já tirar seu dinheiro. Só que para tirar dinheiro aí é um problema, lá vem o Aureli. E aí você tem que fazer conta em um monte de site e tal para converter ela pro real para aí você pegar o dinheiro, né? E aí que nesse dia assim que eu cheguei a dar uma olhada sobre criptomoeda, mas assim, cara, o procedimento que tinha que fazer chegou a me assustar e chegou a me assustar mesmo, porque eu falei assim, não, isso aí é xuxa, isso aí não pode ser assim, né, cara? Eu falei, não, esses caras não vão criar uma plataforma para dessa Esse forma, né, negócio de mano? Eu fiquei meio assim, aí eu criptomoeda. vi lá que se isso era xuxa ou não. Vídeo de um cara falando que essa plataforma não dava certo e tal. E eu acabei me convencendo. E essa plataforma ela não vingou ainda, né? Ela não deu uma vingada, né? Você tem algumas pessoas que estão postando vídeo lá, mas é uma plataforma ainda que tá muito obsoleta. E aí sim eu fiquei. E a forma de funcionar ela, mano, é muito estranha. Porque ela tinha que carregar uma barra. Por exemplo, ela tinha uma barrinha. E você tinha que, quando aquela barra carregasse até o último, aí você poderia postar o vídeo. Então você tinha que esperar uma barra carregar. Era uma coisa assim muito louca. Lá na própria Binance tem várias coisas que você converte, tipo assim, Bitcoin, Doge, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Cardano, tem várias outras criptos aí. Aí é bem doido esse negócio, você me lembrou isso daí, quando você falou de se cadastrar em outros sites. Eu, por exemplo, quando eu comprei o Doge, eu não comprei diretamente o Doge, eu tive que. Eu acho que eu comprei uma chamada USD Tether, que é um stablecoin relacionado ao dólar, que tinha muita liquidez. Com essa daí eu consegui comprar o Doge. Caramba, nossa, complexo. Sim. Mas eu acabei desistindo, acabei não aderindo a essa plataforma e eu às vezes dou uma olhada nessa plataforma. Ela não conseguiu ainda vingar ainda o que ela queria ser. Ela ainda está em fase de teste, até ela está na versão beta ainda, a Cost TV, né? Mas é uma plataforma que vem para bater de frente com o YouTube, né? O sistema dela de funcionar é interessante, só que esse negócio de ser em cripto já é uma coisa que deixa o pessoal com o pé atrás, né? Porque como assim você vai receber em criptomoeda, né? Como é que funciona isso? É, o pessoal Desafio precisa real. estudar a cripto primeiro. E também tem o desafio real mesmo da empresa. É, no caso, ela conseguiu o pessoal da migração do YouTube para lá. Esse é o desafio brabo, porque a facilidade do YouTube é justamente essa. Como você cria o e-mail do Google, aí você já está inserido em todo aquele ambiente da Google. Então, né, além de você ter. Para você conseguir convencer o criador de conteúdo a passar para lá, você vai ter que também convencer a audiência a passar para lá. Então, Essa aí. parte é difícil, né? É, exatamente. Então, assim. Isso me Pô. lembra muito o Telegram e o WhatsApp. Isso. O Telegram, por exemplo, é muito melhor que o WhatsApp em É, questões exatamente. Então, fala que é de segurança, de quantia melhor. de grupos. Ele lançou essas funções de gravar vídeos, videochamada, tudo muito antes. Só que o WhatsApp tem bilhões de pessoas usando diariamente. O Se o Telegram, pessoal não. não vai para lá, não, o negócio não vinga mesmo. Exatamente, tem que ter o grupo lá, tem que ter a demanda do produto. Esse, pelo que o Henrique falou, parece ser uma plataforma melhor. Só que não tem usuários. Sim, e aí é questão assim, aí é, como você mesmo falou anteriormente, é a questão da aposta, né? É, pouquíssima gente, se eu volto ali 10, 15 anos, ia falar que tinha como ganhar dinheiro com a internet. Então, assim, às vezes o cara tá lá desde o início, pode dar certo. Ou pode acabar virando algum desses vários projetos aí que acabaram não vingando. É, acho que o Henrique pode me ajudar a lembrar. Não tô me recordando agora, mas recentemente tinha um outro que tava querendo competir com o YouTube. Acho que teve o IGTV, né? Do Sim, o Instagram. E tinha mais um outro, agora não tô me IGTV do Instagram lembrando que o nome do não. site. Ah, Foi tem a mesma várias, né? proposta. Você competir com o YouTube, Google, Amazon, Facebook é uma tarefa muito complicada. O cara tem um realmente poder difícil. de marca e propriamente dinheiro. E todos os usuários, né? O que mais vale disso daí Exatamente, são a os base do usuários. usuário dele é gigantesca. E já pegando esse gancho dos influencers, você nunca pensou em fazer vídeo falando sobre dicas de investimento, alguma coisa relacionada a isso? Algum podcast? Cara, até pensamos um tempo atrás, eu, o Pedro e o Ayrton, a gente criou, entre aspas, um negócio chamado Pig Invest. Aí a gente começou com umas ideias massa, assim, de tentar fazer uma carteira de R$ 100 virar 1.000. A gente tinha umas ideias bacanas, só que pandemia, essas coisas, e todo mundo tem um tempo escasso, né? Foi. A gente infelizmente não conseguiu seguir com a ideia. A gente teve uma ideia, umas ideias aí. O que eu tenho hoje são um grupo de WhatsApp, onde a gente fica falando sobre isso, tipo, diariamente, assim. Falar, compraram Petro, aconteceu isso, vendi isso aqui, saiu um relatório onde todo mundo tem umas 10, 15 pessoas, todas ligadas ao mercado ali, e a gente fica conversando o dia inteiro sobre isso. Ah, bacana, bacana. Eu e o Giovanni, a gente também decidiu fazer esse projeto no passado, né? E como eu falei com o Giovanni, a gente já tá acho que não me engano, no 13º, 14º podcast, não me engano. E a gente não se viu pessoalmente depois, né, da pandemia. Já vai fazer um ano que eu e o Giovanni, a gente não se vê pessoalmente, né? Devido à Se duvidar, pandemia. até mais, hein? De um ano já. É, até mais. Eu lembro que a gente se viu antes, foi antes do último Oscar ainda do Joaquin Phoenix ainda. A gente se viu no shopping, que a gente tava falando sobre o Oscar que de 2020. Já foi o Oscar de 2021. Então já Sim. passou, né? Tipo, já faz mais de um ano já que a gente não se vê. Então a gente encontrou uma forma de a gente criar um projeto desse podcast, né? A gente tava. Durante esse tempo a gente ficou se empenhando muito em gravar o RPG, né? E também, como o Giovanni também faz faculdade, eu trabalho, você também deve entender isso, e a gente trabalha, às vezes, né, o gancho, né, o tempo para fazer isso é muito menor, a gente acaba fazendo quando é possível, né, o podcast, né? Mas eu acho que Sim, seria sim. interessante você também se inserir nesse meio audiovisual, porque muitas pessoas, isso é um ramo que, até que mesmo se você pegar a Natália Arcuri, pegar várias pessoas aí que fazem vídeos sobre investimento, é uma coisa que está muito em alta hoje na internet, né? E Sim, cara, tenho todo certeza que mundo, né? você não seria mais um se você fizesse. Querendo, todo mundo precisa da grana para viver, sobreviver, realizar sonho. Assim, é difícil a pessoa que não gosta de ter um dinheirinho na conta ali e tal. Eu. Uma das propostas que eu acho sempre bem legais nisso como até a gente estava conversando anteriormente, tem ali aquela. Um sensacionalismo bem grande em investimento. Não sei se você tem essa mesma impressão. Mas, assim, o que eu acho que é interessante, a visão que passa é que não é um negócio assim, você vai viver para fazer isso. Você faz isso para poder viver, né? Tipo, aproveitar o Isso, seu ganho. eu, por exemplo, eu gosto de falar assim que você investe para poder conseguir realizar um sonho no futuro. Por exemplo, sei lá, viajar para Europa, visitar tal cidade, comprar um carro, comprar uma casa. Isso daí, um banco ganha muito dinheiro nessa brincadeira com a antecipação dos sonhos das pessoas. Quanta gente você não vê que quer um carro, não tem dinheiro, vai lá no banco, passa o CPF ali, sai com o carro faceiro. Só que daí aquela pessoa não sabe que ela vai pagar um, dois, talvez até três carros em juros para o banco. Essa falta de conhecimento aí a gente vê no nosso dia a dia aí. É uma coisa, cara, que eu acho foda. Muita gente sofre nessa brincadeira aí. Sim, cai muito nisso. O negócio assim que eu sempre vejo, né? Eu até faço uma brincadeira com o pessoal aqui em casa, que o financiamento de imóvel, por exemplo, é basicamente você tá pegando um aluguel vitalício ali. Isso, e assim, existe aquela falsa ilusão de que, financei o meu imóvel, essa casa é minha. Só que isso daí é fake. É, Um não tá prazo ali de nada, tá o nome do 30 banco. anos ali ainda do Quando banco. você quitar, ela é sua, sei lá. Seja 10, 20, 30 anos depois. Aí você pode dizer que é sua. Depois não, depois perde o emprego e não consegue quitar a casa, né? Que geralmente É, acontece ali o muito. banco, banco toma. Banco ganha dinheiro, você perde. Não importa se pagou metade, 50%, 80%, 90%, enquanto não fechou, ainda está basicamente Exatamente. no aluguel não oficial. Sim, essa é a antecipação dos sonhos que muitas vezes prejudicam as pessoas, né? O interessante é você criar uma meta para eu vou poupar X reais por mês durante Y meses para daqui tantos anos eu comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem dos sonhos. Isso é interessante, o planejamento, né? Determinação da pessoa de passo a passo, seguir, montar uma carteira de investimentos diversificada, não jogar todo o dinheiro em pirâmide, que também é uma coisa que existe muito no Brasil, muita gente perde dinheiro. Inclusive, é até legal que você comentou isso da pirâmide. Botar uns anos aí, não é muita coisa assim, custando uns. Vamos botar aí uns 5 anos mais ou menos. Eu fui numa dessas reuniões de esquema de pirâmide. E é bem curioso isso, porque. Olha, para quem não conhece, acaba sendo um negócio convincente por conta da linguagem que eles utilizam. Então, assim, o cara chega assim para você te prometendo basicamente 2% ao dia, ou alguma coisa do tipo. O que a pessoa pensa, ah, 2%? 2% é um valor legal, A né? pessoa pensa daí, né? 2% ao dia, joga R$ 1.000 ali, 2 anos tá mais rico que o Buffett. É, exatamente. E é sempre uma linguagem predatória. Então, assim, é que negócio, não, dá ali os R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, você tá resolvido, não precisa fazer mais nada. Só isso. E, querendo ou não, isso é um negócio que acaba funcionando para algumas pessoas. Isso, Para quem tá no topo, mas, né? isso dá merda porque o que acontece? Você joga seus R$ 100 ali, no início, cara, você consegue o retorno. Aí você pensa, cara, vou ficar rico. Daí você chuta o balde, daí você mete a grana de verdade. Aí o que acontece? Aí ferra de vez. E tem até não só a perda financeira que a pessoa pode acabar tendo, mas também no prejuízo social, né? Porque o esquema de pirâmide, ele nunca é só para você. É para você, para o seu amigo, para o seu companheiro, para o parente, para o primo. Isso. E aí, É como é que você aquela. vai dizer assim para o cara? Pô, botei vocês numa furada, hein? Desculpa aí. Esse esquema de pirâmide que você fala, Giovanni, tipo, como por exemplo, você tem um produto, aí você vende e vai colocando mais gente. Eu vou até dar a minha É, experiência aqui. eu também fui numa reunião dessa já uma vez, até por um ex-aluno da FAI, que eu não vou falar o nome dele aqui agora para não ofender ele. Mas uma vez ele chegou assim pra mim e falou: ah, tem uma coisa muito legal pra te mostrar. Pô, eu preciso de você, cara. Eu achei que fosse alguma coisa de audiovisual naquela época. E no fim era uma reunião disso daí, cara. E eu fiquei muito, muito sem jeito de falar pra ele que eu não queria participar, sabe? Aí eu dei uma disfarçada e ele me ligou, acho que toda semana, querendo que eu entrasse. É legal que, assim, você falou exatamente a tônica que os caras pegam. É sempre desse jeito que vem o negócio. E aí, que assim, quando você vai na reunião, assim, parece que é tudo perfeito e tal. Sim. Inclusive, nessa que eu fui, tinha uma reportagem no, acho que no Fantástico falando sobre isso. Né? Não vou lembrar exatamente como que era, mas, assim, era por ter, pô. Aquela entrevista do Fantástico, ele parecia que era um negócio que dava credibilidade, né? E aí, beleza, passou um tempinho ali e tal, né? Aquela coisa. Ainda bem que era a pessoa, tipo, já não tinha mais tanto laço na época. Aí eu já podia falar assim, ó, meu amigo, você me desculpa, mas tá estranho. Que eu até me lembro que. Aí eu comecei a pesquisar, né? E aí eu fiquei maluco naquilo. Eu fui assim na página do. Da suposta empresa, e eu comecei a ver assim, pô, na internet só parecia conteúdo institucional, basicamente. todo mesmo banner, a mesma pessoa, mesmo assunto, mesmo tema. Você não via ninguém fazendo nenhuma reclamação, que isso é, querendo ou não, um negócio muito importante. Entrava nas avaliações do Facebook, você tinha que, era sempre as mesmas pessoas. Quem comentava era basicamente, se entrava assim, era amigo um do outro das pessoas que estavam comentando, ou era conta fake. Aí você entrava assim, tipo, nos pessoal que tinha mais visibilidade, ou você via assim, fazendo festinha em chácara, piscina, churrasco. E aí eu falei, pô, tá estranho isso aqui, né, cara? Inclusive o cara que deu a reunião lá, ele tinha o nome dele no Jus Brasil. Não sei dizer se era exatamente pela mesma coisa, mas hein, começou a levantar suspeita, né? E aí eu fui lá, conversei com a pessoa, falou, me escuta, onde que eles botam o dinheiro pra trazer esse retorno, né? Qual que é o produto dos caras? E aí o pessoal falou, me mandou, não era nem o logo dos infoprodutos que eles que supostamente faziam, né? Era a foto do PowerPoint onde eu mostrava esses infoprodutos. Então, assim, eu fui pro que eu pesquisei, era um negócio que não existia. Que era, na época tava começando as criptomoedas, então, teoricamente, seria pra ser o, né, o cargo-chefe dos caras lá. E não existia. Aí eu falei, olha, eu achei estranho esse, eu falei, se você não quiser fazer, eu tô aqui, tô ganhando meu dinheiro. E aí? Bom, deixa eu deixar um questionamento para vocês. Opa. Aí. Você foi muito bem nessa questão do como que eles fazem isso e tal. Agora pensa comigo, Giovanni Henrique. Se Ok. essa pessoa consegue ganhar, sei lá, 2% ao dia, por que que ela vai pegar o seu dinheiro? Exatamente, né? Sendo aqui, agora eu te pergunto, ó, não tem o Banco Itaú em todo lugar, Banco Bradesco, os caras podem prestar 10 mil, 100 mil, 1 milhão para um CNPJ? Por que que ele não pega ali? Vai pagar menos, vai pegar muito mais dinheiro e vai rentabilizar mais. Por que que eles não fazem isso? Deixar esse questionamento para vocês. Exatamente esse negócio. Se o cara ele consegue pagar para cada formiguinha ali 2% ao dia, esse cara vai ter que estar ganhando quanto ali no montante total, né? E aí Pense, não. é uma boa maneira de vocês não caírem nesses golpes e você pensar assim, cara, o banco ia emprestar dinheiro para essa pessoa? O banco não empresta, empresta também, cara. Simples. E tanto que não deu outra. Um pouquinho, uns meses atrás, eu falei. Tava ali trabalhando, né? Me veio o assunto na cabeça. Aí eu falei, vou dar uma olhada, né? Que fim levou isso aí? Ah, não deu outro, o negócio mudou de nome. Os donos começaram a ser investigados. Teve gente sendo processada. Um monte de Ou no, reclamação no, no banco, é, sabe? Foi no uma bagunça. meu caso, o aluno da FAI que me convidou para ir na reunião, ele parou, ele desistiu, ele desistiu porque ele não conseguiu vender os produtos, sabe? Ele acabou não aderindo, mas ele pegou os produtos e depois ele não conseguiu vender. Ele também acabou desistindo do negócio. Esses dias eu conversei com ele, falei, perguntei se ele tava ainda fazendo, ele falou que já tinha largado faz muito tempo. O Isso negócio. daí é uma parada complicada porque eles queimam a imagem do investimento real, né? Exatamente. E tem aquela coisa assim, pô, se você tem esse negócio de, pô, quero fazer alguma coisa do tipo, cara, você tem opção, pega ali, né? Principalmente a gente tem indústria têxtil aqui no Paraná, São Paulo ali. Cara, vai lá, começa a vender umas roupinhas, assim, umas coisas do tipo. Né? Não precisa entrar nesses negócios que acabam sendo duvidosos. Você tem como, já porque se você tem que vender o negócio, você tá basicamente sendo um vendedor. Então, assim, tenta ver o que tá mais real ali, né? Tá mais palpável. Negócio não tão discrepante com a realidade. É bom ter um senso crítico nessa situação também, né? Pensar 2% ao dia, fazer uma continha de padeiro, faz R$ 1.000 ali em um ano, você pensa, vai multiplicar quantas vezes? É possível isso? Existe isso daí? Isso daí é melhor que jogar na Mega Sena, quase. Exatamente. O dono do Itaú fica maluco vendo essas contas. E é engraçado que eles chamam isso de marketing multinível, né? Eles gostam de chamar isso. Eles não usam o nome pirâmide. Eles gostam de usar o marketing, eles falam marketing multinível. Aí você fala, nossa, é o marketing multinível, né? É uma nova estratégia de marketing. Ele começa a explicar, daí ele começa a pegar o valor do montante. E aí faz isso que o Giovanni falou, e aí você fica, nossa, isso aí vai me deixar rico. Aí ele faz uma pergunta assim pra você, e qual que é o seu sonho? Aí você fala, ah, meu sonho é comprar um carro e tal. Ah, mas aqui nesse negócio aqui você pode comprar um carro não sei em quantos meses. É legal. Agora que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Eu acho que isso é um negócio incomum também. Eu me lembro que nessa reunião que eu fui, daí tinha, ó. Tinha ali um menininho sentado lá nas primeiras cadeiras. E aí o cara falou, ah, tá vendo? Ele tem aqui, ó, 17 anos, 18 anos, sei lá, alguma coisa assim. Não foi nem pro quartel ainda, já tá ganhando, sei lá, 10 mil reais por mês, um negócio. 19 anos e 1.042.000 na conta. É, exatamente, era um negócio desse tipo. Mas hoje existe uma outra coisa, já que vocês estão pegando já esses comércios assim de pirâmide, existe o marketing digital, que é uma coisa interessante. Não sei se você sabe o que é. Com certeza. Giovanni. Sabe o que é marketing digital? O marketing digital é interessante. Por exemplo, você é um influencer, ah, eu quero vender um produto, aí você é um influencer, tem tantos seguidores lá, você divulga o produto, a pessoa, eu gosto daquele seguidor, eu vou lá com o produto e eu ganho uma comissão, e o influencer ganha uma comissão em cima. Isso eu acho muito interessante. Ganha, cara. Porque sim, todo mundo ganha. Sim, a empresa ganha e você, a pessoa, você ganha, né? Isso precisa ter um domínio das redes sociais muito grande, né? E muitas vezes tem que apelar para ads, né? Eu acho que a plataforma que mais faz isso hoje em dia é o Hotmart. O Hotmart gosta muito de brincar com isso, né? Você pode começar hoje sendo um afiliado do Hotmart e vender curso pro pessoal, né? E aí o pessoal ir comprando e você, né, seguindo. Você monta uma página ou um blog, alguma coisa do gênero. E você vai rentabilizando dinheiro, né, das vendas de curso, de algum produto que tem destinado ao teu público. Isso eu acho interessante, essa ideia do marketing digital. Isso é uma coisa que me interessa. Eu comprei um curso disso aí e tenho interesse. É, isso é um mercado também muito bom. Até é legal o assunto, que assim, o marketing digital ele é um negócio que evoluiu muito nos últimos anos. Você pega assim, é um negócio recente, se a gente for parar pra pensar mesmo, essa questão de você associar o produto ou marca, ele é uma celebridade online. Era uma coisa que já vinha sendo comum em televisão, né? Filme, novela, enfim. Inicialmente era um negócio complicado até, pensava assim, pô, será que esse negócio não vai acabar banalizando? Porque inicialmente você não tinha mensuração. Era basicamente um ad que você botaria, sei lá, no intervalo da novela. O cara tava botando no influencer. Então, assim, ele, sei lá, bota lá no... faz stories no Instagram na frente da loja. Coisa do tipo. Hoje em dia já não. Hoje em dia você já vê... o cara já tem o cupom dele de desconto pros usuários dele. Uhum. Algumas promoções especiais. Às vezes o cara tem uma campanha específica ali. Então, assim, é um negócio que tá crescendo bastante. E tá evoluindo também. Como você falou ali da questão do Hotmart, ali a expansão do infoproduto, então assim, ele está transmitindo mais conhecimento ao custo de menor investimento. Exatamente, o custo é muito menor para as empresas do que colocar uma propaganda na televisão do que investir num influencer de... um digital influencer aí de Facebook, o Instagram. Normalmente ele é mais direto também. Sim. Como eu falei... outra coisa que eu gostaria de comentar aqui. Opa. Pensa o seguinte. Você vai vender o seu curso ali, Henrique, de edição de vídeo. Cara, a tua demanda, ela vai ser muito mais certeira. Ela vai ter muito mais interesse no teu produto. Eu vi um podcast esses dias com o Carlos Wizard, o fundador da Wizard, hoje dono da Wise Up. Falando assim, tinha muito aluno que frequentava a escola que estava ali porque o pai mandou, obrigado. No Hotmart, naquela Udemy, você não tem esse problema. Você compra o curso específico do que você quer. Você tem um interesse no aprendizado ali. Você pega aqueles cursos de Excel, curso de finanças, de nutrição, de edição de vídeo. Você vai pegar só o curso que você gostaria de aprender aquela informação Sim. específica com aquele específico professor também, né? É, E também sim. a capilarização disso daí é muito grande. Eu posso gravar um curso aqui no meu celular, alcançar o mundo inteiro. Eu editei um curso ano passado para, não sei se você conhece a doutora Jéssica Queiroz aqui de São José. Não. E Giovanni conhece? Não me lembro, ao menos. É, eu editei o curso de advogado em saúde. Ela gravou o curso, praticamente o curso inteiro, no iPhone dela. O curso inteiro foi gravado com o celular. Tudo bem, era um celular top, né? Mas o curso inteiro foi gravado num celular. E foi editar. Depois eu editei, claro, no computador, mas em si ele foi gravado só com uma câmera de celular. E o curso ficou ótimo, né? Como era um celular, né, top, né? Ela teve, tem o ambiente onde ela gravou foi muito também legal, tal, né? E aí eu só editei, ia colocando as legendas, a abertura, a vinheta, era uma edição, como era um curso de direito, não exigia assim muita edição, era uma edição mais simples, mas foram muitas aulas, eram bastante vídeos, então o curso ficou bem bacana, né? Foi vendido até durante um tempo no Hotmart, com vagas limitadas, e ela conseguiu, né? Tem um, como você mesmo falou, você vende um curso, eu posso simplesmente hoje começar a vender um curso, né? Ah, de edição de vídeo, eu preciso só ter talvez alguma formação, né, naquilo que eu vou fazer, mas eu posso simplesmente vender um curso hoje, colocar lá na Hotmart, cobrar um valor, né, e começar hoje, né, a vender curso e ganhar dinheiro com isso. É uma praticidade muito fácil, né, para hospedar vídeo, né, na plataforma, né, a plataforma se hospeda lá, a pessoa paga, libera, fechou, é isso. Sim. Já era, né? Conhecimento específico. E aí, até já pegando o link aí, né? Como a gente estava discutindo um pouquinho antes de iniciar, né? A importância também de quem faz isso de ter o senso de responsabilidade. Isso, muito importante. Você pode enganar o pessoal. Se você for um cara convincente, você consegue enrolar, você consegue enganar. Mas aí tem a questão do senso de responsabilidade, porque você está prejudicando você mesmo, né? Você está desvalorizando a sua própria imagem. Você prejudica quem está comprando, porque, querendo ou não, você vai estar basicamente roubando a pessoa. E você tira toda a credibilidade de quem faz a mesma coisa, mas faz um projeto sério, que realmente entrega alguma coisa. Você queima a imagem da categoria, né? Que nem a gente tava Isso. comentando ali, tinha muita gente que, até bom a gente falar isso, eles vendem uma facilidade, muito curso na internet que vem a ganhar 10 mil por dia aqui. Aí, assim, você consegue ganhar 10 mil. Só que não é fácil, assim. Eu acompanho pessoas que ganham isso. Só que o cara tem, tipo, 15 anos de experiência, o cara opera com margens gigantescas, tem um time preciso, mas um grau de acerto extremo. Mesmo assim, É não é possível, mais mas assim, não é garantido. tipo, eu aqui em 15 minutos eu vou começar a ganhar 10 mil por dia. Não tem? É. De prática, estudo, tempo, experiência, A não erros, ser que você se cumpriu acertos. com o curso da Betina, né? A Betina. Melhor Pô. curso. Aprenda a ter uma família rica. Exatamente. Curso da família Grayson. Mas e Ivo, agora falando um pouco mais sobre investimento, que a gente acabou fugindo um pouco do tema. Você hoje, cara, você sempre está antenado no mercado financeiro. Todo dia você sempre está antenado em quais, como é que você faz, em quais aplicativos, em que blog de notícias você vê, você assiste um meio de comunicação para saber no que você vai investir, você deduz, como é que funciona todo esse processo aí? Boa, muito boa pergunta, Henrique. As principais notícias sobre o mercado financeiro eu pego numa plataforma que eu assino, chamada Traders Club. Ali eu consigo Olha pegar só. relatório de empresas, assim, relatório das assets em geral. Eu posso ver notícias, por exemplo, a Apple lançou balanço, deu X de lucro, tanto de receita líquida, aumento de margem e tal. Ali eu pego essas informações mais específicas. Eu consigo acompanhar como está o preço do petróleo, do minério, como consequência da Petro, da Vale. Aí ali eu também é uma comunidade, onde tem vários e vários traders Brasil e mundo afora que se ajudam ali. O cara fala assim, por exemplo, eu posso ali, comprei Petro a preço tal, com esse racional aqui de que ela caiu muito por causa do dedo do Bolsonaro, e ela vai valorizar. Nesse sentido, todo mundo posta seus trades irracionais e você consegue achar coisas bacanas ali. O legal dessa nossa comunidade é que todo mundo tem a pele em risco. Assim, eu não vou postar uma operação que eu não faria. Eu só posto o que eu faço. E eu tenho o meu dinheiro na reta. Se eu fizer uma operação errada, eu vou perder. Não é como tem casos de análise aí que falam assim, compre, sei lá, compre MMX. Aí, só que o cara não compra. É estranho falar para vocês comprem isso, mas eu não faço. O negócio lá, a gente tem esse estilo. Todo mundo faz, fala o que faz e tem sua pele em risco. E para acompanhar, isso é mais para notícia, para acompanhar minhas rentabilidades e preços, oscilações de. Isso é mais de oscilação de preço, por exemplo, Petrobras, Vale, Meu Varejo, Banco do Brasil, Itaú. Eu uso um aplicativo chamado Trademap. Então você vincula teu CPF, dele pega todos os teus históricos de operações, compras, nas datas e preços, dele diz a rentabilidade em determinado período. Ele notifica, ah, hoje caiu o dividendo da tal empresa. Bem, bem bacana. Essas duas fontes de informação que eu mais uso diariamente. É, tudo isso você faz numa tela do celular. Você não tem, tipo, dois monitores no computador, assim, fica um olhando. Não, tudo pelo celular. Tudo, a maior parte pelo celular e às vezes é um monitor só, né? Que daí eu coloco lá, eu vejo o chat, o cara tá falando, ah, eu vou comprar dólar porque eu tô achando que vai estourar o número de casos de Covid, vai fechar e isso é que eu tô achando. No máximo, não, nunca cheguei usando as telas, na verdade. É, eu sei que a Tudo em gente não uma tela. deveria falar de política aqui, mas eu confesso que estou curioso para fazer essa pergunta, já que você é o nosso querido amigo trade aqui. É, como Cara, é que foi essa questão polêmica. do. Como? Cara, vai trazer polêmica pra mesa. Não, mas Não, isso é legal. não, não, não vou trazer polêmica. Eu vou, não, sem ideologia política aqui, que a gente tenta falar o zero política e zero religião aqui nesse podcast para a gente não evitar Beleza. polêmicas aqui. Eu só vou Mas a falar gente sobre o gostaria de mercado. perguntar como é, eu gostaria de perguntar para você como é que foi quando o Bolsonaro interviu na Petrobras, como é que ficou o mercado naquele dia para você? Você perdeu Cara. muito, ganhou muito, como é que foi? Eu fiquei com uma raiva de mim mesmo. Assim, porque eu tinha antes, algumas semanas antes do Castelo Branco Day, que a gente chama, eu tinha comprado umas opções, umas puts de Petrobras. Só que não era para esse evento, era para greve dos caminhoneiros, que estava previsto para sei lá qual data. Fiz a operação certinha. Não, infelizmente, infelizmente, não aconteceu a porrada para baixo da Petro. Dias depois, quando a opção estava quase vencendo, deu essa porrada. Se eu tivesse feito uma operação chamada rolagem, que a gente chama no mundo das opções, eu teria ganho uma puta grana. Eu tenho mais essa raiva comigo, mas no geral, assim, cara, a gente sabe que existem esses riscos aí. Não é só o governo Bolsonaro, não vai ser a primeira, não vai ser nem a última intervenção aí. Espero que seja a última no sentido dos olhos do mercado, porque ninguém quer ser sócio de uma empresa onde o governo vai lá e bota o dedo. Ah, vocês vão mexer assim. Aquele dia foi uma queda horrível, acho que foi uns 4%, Petrobras caindo quase 20%, daí o que que ela levou? Leva Banco do Brasil, leva Eletrobras, leva as outras estatais juntas. Felizmente eu fiz um trade legal de compra de Eletrobras nesse dia. E o que que eles fizeram, né? Teve todo esse movimento. Eles soltaram uma MP lá falando que iam acelerar o processo de estatização da Petrobras. Felizmente eu comprei, 10 minutos depois saiu essa notícia e que felizão que a Eletrobras subiu nos próximos E dias aí. você que investe, Ivo, você sempre tem que ter um olho no mercado. Por exemplo, você sempre tem que ter um olho na. Se você teoricamente você tem que ser uma pessoa que você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mundo teoricamente no Brasil, e tem que estar muito antenado em política, né? Ou a pessoa não precisa ser tão antenada em política para investir. Sim. Ela pode. Depende. Para começar. Depende. Depende. Mas no seu caso, precisa. Como eu sou. Eu, como eu fico fazendo operações quase que diariamente, tenho essa. Vamos dizer, esse vício, talvez, pode até ser, em ficar operando, comprando aqui, vendendo ali. É bom eu acompanhar notícias de governo, política, no caso, balanço de empresa, notícia lá do hoje presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as coisas da China que mexem com o mundo inteiro. Mas, assim, se você quiser ser um cara bem mais tranquilo, que só compra uma ação uma vez no mês, você esquece, cara. Você não precisa ver esses negócios, não. Se você quiser ser insano, certamente, se quiser ser trader, você fazer operação todo dia, precisa, mas não é obrigatório, não. No longo prazo, é melhor você comprar boas empresas que você vai colocar pessoas capacitadas para resolver os problemas diariamente. Aí você nem Eu fiz a cabeça da minha mãe para ela começar a investir. A gente decidiu investir, eu e minha mãe decidimos, a gente olhou, a gente decidiu investir em LCI. Ela não quer correr tanto risco. Seria um bom investimento? Uhum. O LCI é a letra de crédito imobiliário, onde você empresta um dinheiro para o banco e ele faz. Ele te paga um rendimento mensal ali, né? Cara, eu acho. É bom. Eu não sei a rentabilidade que vocês pegaram e a liquidez que vocês pegaram. Eu peguei a melhor. No caso, eu peguei uma rentabilidade boa, né? Uhum. Mas o. Eu não vou lembrar quantos era, mas. Cara, que vocês estão no início é fundo de investimento imobiliário. Assim, é muito mais simples de explicar como que funciona. Ele te paga dividendos. Proventos mensais. Assim, por exemplo, tem o shopping, vou pegar o shopping São José de exemplo. A gente faz um grupo aqui, nós três, todo mundo joga uma grana, a gente compra aquele shopping, aluga para as pessoas que quiserem ali. Aí mês a mês o pessoal vai pagando nosso aluguel, ele pinga na nossa conta. Ele tem esse lastro com imóvel, que é bem tangível, né, que você consegue ver ali, e muitas vezes escolher o determinado imóvel. Eu quero um imóvel na Faria Lima, que é, para quem não sabe, é a rua dos. Que tem a nossa Wall Street, coisas. Basicamente. Isso, exatamente. A melhor definição possível é essa daí. Você tem um lastro com um imóvel. Aí mês a mês recebe um provento, que seria o equivalente ao aluguel. E aí os fundos imobiliários têm uma. Não sei se seria uma regra exatamente, ou um consenso. De pagar 90% ou 95% dos rendimentos. Aí, assim, mês a mês tá caindo. Via de regra, todo dia 15 cai um dinheiro na conta de quem tem fundo de investimento imobiliário. Aí a dica é vital, então, hein? Pois é, uma dica boa. Pode repetir, Giovanni, que eu acho que eu não entendi direito o que você falou. Ah, a dica é vital aí pra, pra sim. Gente que tá iniciando, né? Pra quem vai estar ouvindo também. Se você quiser até que eu passe um caminho, assim, com o que eu passei. É interessante vocês, se quiserem, que é óbvio, né? Começar assim. Sempre interessante esse roadmap. Primeiro você começa numa renda fixa ali. O mais fácil e mais acessível é o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo. É, eu comecei, eu tô no Tesouro Direto também. Sim. É um risco. O risco de você perder dinheiro é mínimo. Porque, pô, o governo imprime dinheiro. Caso der merda, ele vai imprimir e vai te pagar. Assim, o que pode acontecer, é claro, é uma desvalorização da moeda. Bem ou mal, ele vai. É, né? A máquina do dinheiro dar defeito lá e não imprimir mais, sim, sempre as coisas. O que pode acontecer é acontecer uma hiperinflação e você perder o seu poder de compra. Mas dinheiro, assim, vamos dizer, seu investimento você não vai perder. O dinheiro vai ser pago, né? A questão é o poder de compra disso aí. Eu tenho no IPCA, né? Eu tenho no IPCA, mas eu não... Só que assim, como? O que é IPCA? IPCA 2024 eu tenho. O que é IPCA? É acima da inflação. Acima da inflação. Ah. Não, IPCA é um índice lá de determinados produtos onde ele mede a inflação. Você vai pegar um IPCA, que seria a inflação mais 5% ao ano. É um bom investimento porque você não perde uma inflação, né? Aí, assim, logo depois de um investimento de renda fixa, que tem. Todos esses lados tem os prós e os contras ali e tal. A gente, é bom seguir por um fundo imobiliário. Que nem tudo que eu já falei ali, tem um lastro com um imóvel, você tem um rendimento mensal. E assim, o risco é pequeno. O que é bom você não pegar só um, um fundo imobiliário com um imóvel. Assim, por exemplo, um, sei lá, deixa eu ver aqui o que a gente pode ver. Um barracão, por exemplo, um barracão logístico. Se sai o arrendatário, já era, você vai ficar sem rendimento. Por isso é bom sempre pegar um fundo só diversificado, com preferência em diversos lugares do Brasil, diversas salas. Tem até fundos híbridos ali, quando eles pegam papel, pegam tijolos, por exemplo, galpão logístico, shopping, lajes corporativas. Tem várias e vários tipos, e com excelentes gestores aqui no Brasil. Depois disso, a gente dá um salto de dificuldade no investimento e vai para renda variável. A renda variável, o fundo de imobiliário já está na renda variável, mas nas ações, na verdade. Aí esse é um caso mais complicado de explicar, porque você vai virar sócio de uma empresa. Aí é aquilo que a gente comentou. É bom você escolher uma empresa boa no setor perene, que dá, que de preferência dê lucro, ou virar dar lucro, para você poder colher a valorização dela ou os dividendos. As melhores que tem para o iniciante é o basicão, elétrica e banco. Pergunto para vocês, vocês já viram algum banco perder dinheiro? Aquela velha Ou uma máxima, elétrica? banco não perde, né? Banco nunca Só que perde. se banco perder dinheiro, ninguém ganha, cara. Ninguém vai ganhar nunca. Aí assim, a minha carteira, por exemplo, é bem forte nesses setores que eu falei para vocês. Aí eu tenho quase 50% em banco, elétrica e fundos imobiliários. Aí o resto uns ativos de bem maior risco. Aí você pega algum setor cíclico ali, por exemplo, uma Petro da vida que tem esses riscos governamentais. Então, aí quem quiser um pouquinho mais de risco ou proteção, daí você vai para o mundo do cripto, que é um outro mundo, é a volatilidade, insanidade, oscilação de preço, às vezes está caindo 10, daí depois está subindo 20, sobe 180 no dia, é Isso é uma pergunta que eu ia te insanidade. fazer, Ivo. Como é que você consegue, você que trabalha, no caso, como é que você consegue acompanhar tudo isso? Quantas horas você perde por dia? Como é que você fica? Você fica horas ali no telefone, madrugadas, não Primeiro dorme? que tem que estar com o coração em dia, né? É, tá com o coração em Sim, dia, sim. exatamente. Isso é bom. No começo, cara, era difícil. Só que depois, com o tempo, experiência, você vai ficando de boa. Às vezes você perde uma operação, acerta outra, é algo natural, assim. Mas eu não fico tantas horas assim por dia. Eu acompanho mais momentos pontuais. Ele normalmente entre as 10, 10 e 15, quando tá abrindo o mercado, a gente vê, ah, não, tá subindo isso aqui, tá subindo isso aqui. É onde tem muito interesse do mercado. A maioria dos players estão operando nesse momento. Todo mundo acorda ali, vamos comprar, vamos vender. Estão montando posição, montando as operações, né? Aí esse momento tem maior liquidez e maior oscilações no mercado. Depois da tarde é mais tranquilo. É um caso ou outro esporádico que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. A Wii Soluções, uma empresa que vende não somente seguros, mas ela faz corretagem de seguros e tal. Ela anunciou uma parceria com, acho que é BRB, Banco de Brasília. Ela deu uma porradinha hoje, por causa dessa notícia. E outro exemplo negativo agora, o Castelo Branco Day. Bolsonaro demitiu o Castelo Branco. Segunda-feira, a Petro cai 20%. E assim, infelizmente, levando todo mundo junto. Todo mundo junto, quase tudo. Difícil a empresa que se ficou positivo naquele dia. Nossa, caramba, cara. Mas é muito interessante isso, cara. E você disse que tá fazendo uma pós, escutei no começo do podcast, até certo momento eu não sabia que você tá fazendo pós de. Você Isso. tá fazendo pós de mercado? Finanças, Desculpe. investimentos e banking. Pela FAI mesmo? Não, não. Estou fazendo pela PUC Rio Grande do Sul. PUC do Rio Grande do Sul? Isso. 100% Nossa, online. porque é PUC. Mas por que é PUC do Rio Grande do Sul, cara? Cara, eu fui. Eu fui pego meio de surpresa. Eu estava navegando, apareceu. Daí a gente começa a pesquisa pós, sabe que existe Sim. aqueles algoritmos do Google, eles vão te jogando curso, né? Daí um dia apareceu para mim. Finanças, investimentos e banking com a Saf Neto. Que esse é um dos. Você lembra das aulas do Júlio, que ele falava muito da Saf Neto. Um dos maiores economistas Sim. brasileiros da história. Aí tá, deu a Saf Neto, pô, tesão e tal. Fui abrir ali e tal. fui vendo a grade curricular. Daí eu já encontrei o Cerbasi, que é um grande escritor brasileiro que fez livros como Casais Inteligentes, Enriquecem Juntos, Investimentos Inteligentes. Ele é muito famoso no ramo da organização financeira. E terceiro, eu achei o Daniel Kahneman, que é um escritor. Ele fez o famoso livro Rápido Devagar. Ele trabalha muito nessa parte do comportamento, mentalidade. Ele é vencedor de prêmio Nobel. E eu falei, cara, é essa daí, mano. Tem É essa currículo. daí. Aí eu vi a grade curricular também. Eles vão falar sobre blockchain, que é a tecnologia das criptos, valuation, fintechs, economia, valuation de empresas, cara, um monte de coisa. Aí eu falei, é isso daí mesmo. Até por sinal, começou essa semana. Oh, legal, cara, bacana, interessante, Ivo. Alguma dúvida sobre as coisas que eu falei aí? Giovanni? Ó, Tem alguma dúvida? agora aquela perguntinha capciosa, hein? Perguntinha Mande. capciosa. Eu já participei de algumas palestras sobre investimento e uma coisa que sempre uns falavam que sim e outros falavam que não. Você acha que alguém consegue viver só de trade? Cara, tem como. Só que assim, é aquilo que a gente estava falando ali. Você não vai conseguir viver de trade fazendo um curso aqui daqui um ano. É isso, é mais daqui fazer um curso agora, estudar, ralar, ralar horas e horas de tela. Eu acho que até a gente pode jogar aquele número do. Agora não lembrar o. Não vou... Felizmente não vou lembrar do nome do escritor que fala das 10 mil horas. 10 mil horas. Tem um cara lá no. O Henrique, o editor pode jogar no... depois Faz lá. mágica da edição aí. Tudo É. bem, claro, claro, É. pode deixar. Aí com umas 10 mil horas de experiência você consegue, cara. Tem uns traders que eu sigo ali. Eu vou citar três aqui que me veio à mente. É Kaique Costa, é um operador de fluxo. Ele consegue viver de trade. O Ogro, André Machado, o nome dele. O Ogro de Wall Street. Vive tranquilamente. E o Stormer. Os três. Só que assim, o que eles têm em comum? O Ogro é cabelo branco. O Stormer careca, os caras têm uns 20 anos de mercado, pelo menos. Esse Kaique, ele é um pouco mais jovem, mas o cara tem um. A gente vê assim, como o jeito que o cara fala, uma determinação, uma sede por conhecimento. É, o cara, tipo, tem muito patrimônio, mas estuda todo dia, vê replay no mercado todo dia, tem essa, vamos dizer, esse apetite de aprendizado que leva o cara a conseguir esses resultados estratosféricos. Tem como, mas só que depois de anos e anos de prática, experiência e cagadas, erros. Tem muita coisa antes de chegar lá, então. Isso, você consegue, mas tem um longo caminho para se percorrer. E você tem essa vontade, Ivo, né, de trabalhar só com isso? Cara, não sei se eu queria ser um trader assim, mas eu gostaria muito de trabalhar nessa área de investimentos. Eu não sei se seria um assessor ou até propriamente no futuro um trader e tal. O importante é estar no meio da galera da grana. Tá bom, tá certo. Então tá, pessoal. Eu particularmente não, agora perguntei tudo o que eu queria. Giovanni, não tem mais nada? Não, eu queria agradecer aí o Ivo. A conversa foi, pô, show de bola. Tá até em conhecimento pessoal aqui pra gente. Acho que foi bem interessante, que é um negócio que eu nunca escondi de ninguém, que eu também tenho esse desejo de, né, entrar no mundo dos investimentos. E recentemente aí, coisa de, sei lá, um mês, 2 meses, eu consegui terminar aquela acumulação que eu queria para ter uma tranquilidade para investir. Então é, pô, show de bola, pô, Giovanni, quer obrigado. falar da seus objetivos aí? A gente pode até fazer simular uma carteira, alguma coisa. Pô, cara, então, é objetivo assim, agora de cabeça, ainda não tenho nenhum, sabe? Qual que era o meu primeiro objetivo? Eu queria juntar um dinheiro pra poder começar, entendeu? Esse era o meu objetivo primário. Agora Isso. eu tô pensando em si no que eu planejo pra conseguir com os investimentos. Mas Eu eu acho que é um primeira. negócio legal pra gente fazer num outro momento, assim. Eu gostei da ideia, eu vou falar Ah, pra você. se quiser fazer um outro podcast ou outro dia sobre a respeito disso, Acho que é super tranquilo, para mim interessante. tranquilamente. Não, pode, a gente pode marcar sim, com certeza. A minha ideia era quando agora, se eu, por exemplo, conseguir esse novo emprego, um novo emprego, a minha ideia é começar a iniciar o meu curso de trade que eu tenho, e começar a fazer, a começar a investir. Mas assim, eu não confesso que eu não sou tão louco quanto você, Ivo. E esse Eu seu não sou tão totalmente porra. normal, Pia. Não, eu já fiquei meio que você falou criptomoeda, eu já fiquei meio assim. Caraca, o cara já chegou nesse nível, mano. Quando eu conheci ele, o cara só colocava dinheiro no tesouro. Agora Sim. o cara já tá em cripto, mano. O cara evoluiu muito. Eu confesso que eu quero fazer esse curso, eu quero ter conhecimento. Tá lá pra mim fazer, só que eu que nem eu preciso ainda ter essa fonte de renda pra mim começar. Eu tenho dinheiro no tesouro, né? Eu tenho dinheiro no tesouro, mas por enquanto eu só invisto lá. Eu pelo menos estou de dinheiro lá, mas assim, a rentabilidade, que nem eu falei, eu quero partir para essa área dos investimentos, de pelo menos começar na bolsa. Mas assim, eu confesso que eu tenho muito medo de cometer erros. Claro que eu tenho muito erro, né? E eu não sei vocês, mas a princípio, por enquanto ainda, né? Claro, eu amo muito ela, por enquanto eu tenho uma namorada, então a gente tem essa vontade. O Giovanni falou, os objetivos tem, claro, né? Daqui a alguns anos ela vai se formar, a gente tem vontade de ter uma casa nossa, né? De ter essa liberdade, né? De nossa, então tudo isso é bem-vindo, né? Todo esse tipo de conhecimento é bem-vindo, Isso. porque a gente precisa, né? A gente não vai ter muitas perspectivas, né? Porque a gente está vivendo num cenário, infelizmente, de incerteza, né? Aí a gente vai viver maior ainda, né? Ainda a gente vive nesse cenário de incerteza muito grande. Quem sabe futuramente a gente viva aí no Mad Max também, né? Nunca se sabe. Essa é A verdade. gente, todo mundo fala, né? Só que eu não queria entrar nessa questão política, mas a gente sabe que a gente vive um cenário, né? Consequentemente da posição partidária que cada um tem aqui, mas a gente sabe que a gente vive um cenário de certeza, que amanhã a gente pode, né? Daqui a um tempo a economia se defasar e a gente virar uma Venezuela, né? Que um salário não vai dar nem para você comprar um prato de comida, e aí os empregos não têm emprego, e aí como é que faz? E aí como é que fica, né? O Ivo, acredito que ele deve estar mais situado nisso, porque ele opera todo dia no mercado financeiro, então ele deve ver mais ou menos isso na prática, né? Mas eu acredito que o cenário agora não esteja tão otimista, né, Ivo? Não sei. Queda. Aí isso. E o que aconteceu? Sumiu essa oferta, essa demanda teve que migrar para outros lugares. E a bolsa tá aí. Tem muitos ativos que reportaram lucros extraordinários nesse período de pandemia ali. Principalmente as commodities. Essa é a minha visão, no modo geral, aí sobre a bolsa. Aí, sobre política, é o cenário totalmente incerto, né? Até é melhor a gente nem Não, entrar claro, muito claro. nos Nem méritos vamos aí, entrar nisso. A gente não tem essa política de não pela. entrar em política. Mas eu gostaria de agradecer você, Ivo, por ter participado desse podcast com a gente. Claro que a gente vai gravar vários juntos. Eu espero também, Agradecer foi uma você por honra esse. receber um convite de vocês aí. E sempre que quiserem a minha presença no podcast, pode chamar que eu vou aparecer de braços abertos aí. Ainda Obrigado, mais para obrigado. nos temas como esse aí, que a gente eu tenho Claro, a familiaridade gente, assim. sim, a gente precisa chamar um tema, claro, a gente vai chegar aqui e falar de videogame, porque eu sei que você não é muito ligado nessa questão dos games e tal, então a gente prefere Podemos debater um chamar tema uns aqui. game raiz assim, até eu consigo um Resident É, Evil, God of sim. War, o Guitar Hero, até eu consigo dar uns biguezinhos ali, mas no É, geral. a gente pode pensar em gravar um podcast só falando dos games antigos, né? Pode Isso é ser, uma ideia ou bem até bacana. aquilo que o Giovanni falou sobre os futuros investimentos, ele até pode falar sobre você, seu futuro com a Ingrid lá, Giovanni, Sim, seus claro. futuros, pode falar sobre a tua organização financeira, não necessariamente investimentos. Tem muito tema que Sim. dá para falar. Se vocês quiserem falar qualquer dia sobre livros aí, algum livro que vocês leem, gostem, e que todo mundo tenha lido, né? Dá para debater também. Ah, o Seria livro do um Abílio, né? Não debate sei se o bacana. Giovanni chegou a ler o livro do Abílio. Não, Giovanni não chegou a ler? cheguei, não. Não cheguei a ler o livro do Então, Abílio. Se ele baita ler, seria livro. interessante. É um baita de um livro também, que seria a Sim. história do Abílio Diniz, o dono do Pão de Deixa eu até Açúcar, deixar né? uma recomendação aqui. Se vocês quiserem, puderem, leiam o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse de todos que eu li de investimento, eu achei o melhor, mais claro, mais didático. Só a respeito de investimentos e grana, ativos, passivos e tal. Deixa uma recomendação aí pro nosso telespectador. Na verdade, Então não é tá. telespectador, né? É ouvinte, né? Nosso web espectador. É. É, está certo. Mas então a gente gostaria de agradecer de coração, viu, por você ter participado. É, foi uma honra pra gente. Foi nosso primeiro convidado que a gente chamou aqui no Gimito. E, pessoal, lembrando Pô, também que que. responsa. Pessoal. Como? Que Alô? Tá me responsa ouvindo? minha, hein? Primeiro convidado. Olha só a honra, mas foi. Primeiro convidado. Primeiro convidado já foi show, pô. Foi show, foi show. Foi Não, melhor conversa. vamos ver se a gente consegue gravar um podcast com o professor Jorge. Isso também seria Pô, show de boa bola. ideia, cara. Chamou. Boa ideia. Boa Nosso ideia. professor Jorge seria show de bola. Se chamasse ele aqui para gravar um podcast, o cara daria uma aula de investimento pra gente. Sim. Mas é seria interessante. Vamos tentar mandar quando editar esse podcast, vou tentar mandar para ele o link para ele assistir. É, você também mande lá para ele, para Boa puxar um ideia, pouco o boa. Vou saco mandar, com dele lá. certeza. Com certeza, mandar um alô lá, professor. Esses dias eu conversei com ele e tal, né? Ele sempre gosta de comprar livros. Aí ele até tá falado que a livrarias do. A livraria ali do shopping. Acho que a Saraiva, né? Que fechou, né? Aquela que tinha dois andares, sabe? Dois andares. Sabe É a aquela cultura, livraria em não? Curitiba que tinha dois. É a Cultura, isso, desculpa, a Cultura. Que tinha dois andares. Sim. Que era um, ela fechou, ela não existe mais. Aí ele postou É, que era né? muito Fechado mesmo. triste e tal, né? Que por isso que ele comprava livro em loja física para ele manter os trabalhos, que ele não comprava livro na Amazon. E achei interessante esse. Até conversei com ele um pouco sobre isso e tal. Que eu também tive amigos que trabalharam naquela livraria, né? Então foi muito triste, porque era aquela livraria, acho que das privadas em Curitiba era a principal, né? Você ia lá, era um lugar Isso. mágico, né? Eu até mudei minha de opinião depois de ler essas coisas aí, ouvir isso daí. Eu sempre Né? fui entusiasta da Amazon, comprei milhares de coisas lá. Eu tô comprando Sim. outras coisas, assim, mas questão do livro, vou começar a priorizar os próximos. É, Livraria local aqui. eu sempre fui aquele cara Sebo de também é sebo. interessante. Sebo eu sempre achei um lugar. Sebo Curitiba tem vários, São José infelizmente não tem muito sebo. Mas essa questão do. A gente queria agradecer muito, cara, porque foi muito interessante esse bate-papo, né? E foi muito Eu que agradeço o bacana. convite, rapaziada. Beleza, então. E lembrando, pessoal, antes que eu me esqueça, né? Eu, nosso querido Giovanni, estamos embarcados em uma aventura incrível, né? Os Contos de Alengar, não percam, né? A gente postamos o terceiro episódio, o pessoal do Galaxy Podcast está postando lá no canal deles do YouTube, também está disponível para quem quiser no Spotify. Os Contos de Alengar, né? Tá sendo incrível, uma experiência incrível, né, Giovanni? Oh, tá, olha, pro nosso primeiro RPG, assim, a gente tá se divertindo muito e inclusive a história tá show de bola. História tá show de bola, ainda tem muito por vir ainda. Só foram postados três episódios, mas a gente já tá, na gravação já tá bem adiantado. E tá sensacional, as gravações estão sendo bem bacanas. E não percam, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Assistam lá, Os Contos de Alengar, tá incrível. Então é isso, eu gostaria de agradecer o Ivo mais uma vez pela participação. Valeu, gente. E agradecer meu Agradeço o companheiro convite Giovanni. aí. Se precisarem de qualquer outra coisa, se quiserem gravar outro podcast, seja qualquer tema aí, tô sempre disponível aí, cara. Pode deixar, a gente Valeu vai mesmo. chamar assim. É, e o meu querido Giovanni, né? Pro nosso querido, sempre com as opiniões Host. filosóficas, Giovanni. Passamos um tempo ausente, mas estamos sempre na luta. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Falou. Até mais.